Ah, o nome. 295, obrigado. Boa noite. Motor de Salvador, boa noite. Rio 5972, curva na direita, rota 03, meu teste. Contato radar, suba 320, saída da Elvo e Leda, Rio 5972. 320, da presente Leda, 5972. Salvador, boa noite, Web 5796, lembrando essas coisas. Web 5796, boa noite, táxi via Alfa Kilo Paz 3. Quando no Paz 3, eu tento sinalizador. Alfa Kilo Paz 3, Paz 3, cara, atento ao sinalizador 5796. 00, quanto à aproximação, aguardando instantes para o pouso, já fechado. Baixar, travar. Desça para o nível 050 na chegada a Mari e foi para a GTAP. Nível 0, pouso autorizado a 10, 130 graus, chefe nós. 600. WebJet 65837, descend 4000 feet, clean 81016, both arrivals. Both arrivals, descend 4000 feet, clean 81016, for the 3600. 3600, Solaris 19, direita, 12, leste, mão logo, solo, liberar, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, 269, né? 121, leste, mão 9. 21, obrigado, boa noite, meu, bom trabalho. Comente aí pra todo o diretor também. Obrigado. O solo Salvador, 3600. É, Mateus, 35344, buscando para 2x7. Com o Piuí. 1016. É, 1016, graças. Rio 15972, vai chamar o centro Recife, a frequência 1251, alternando 3325. Secundária 183.25. Vamos corrigindo, 13325 na secundária Rio 5972. Boa. Táxi via Alfa Juliette 09, o portão. Alfa Juliette 09, obrigado. Pela zona sua escuta, ó, boa noite. Igualmente, bom descanso. É o último trecho? É, só amanhã agora. Então, bom descanso. Obrigado, amigo. Passando Paripe na prua da rotatória. Copiado Romeu de Alex Ray, reporte na rotatória. Tatará. Silver Group Control, West 5837, request for switch by head and pillow. Patriots, by direct pillow, 5837. Roger, by direct pillow, thank you, 5837. A noite é 8 e 2, eu apito no site. Roger, wait a minute, flow Panorama 4370, wait a minute. Vai chamar 21895. 1895. Então, valeu, boa noite, Papatango Romeo Charlie X-Ray. Papatango Romeo Charlie X-Ray. Tem condição de agilizar a base sinal no 7? Afirmativo, agilizando o Romeo Charlie X-Ray. Enter, informa o tráfego tipo da aeronave da Trip, Embraer, aproximadamente a 1 milha, 2 milhas de duna. Poder agilizar a base sinal no 7 para agilizar para o número 1. Blue Panorama 4370. Right. Are you ready to copy? Right. Blue Panorama 4370 is cleared from Salvador to Lima, India, Mike Charlie. Flight level 330 via Upper Whisk 5H until Recife, Romeo Echo Charlie. After Uniform Bravo 623 until Fernando de Noronha, Foxtrot November Oscar. After Uniform November 857, after according flight plan route. Take off from runway 10, left turn, Puka Departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure, Caju Transition, Alpha Romeo Uniform Transition, SCOC 5060, and frequency of departure is 119.8, loop number 4370. Usa para aproximação, complete o LS, torre 1895. LS 1895, 3345. Chile confirmed the airway after his DC, Romeo Echo Charlie. After the DC, Houston Bravo 6-0. The readback is correct, it's 10-1-0, ready to start pushback and start up. That is for report when you're ready to taxi. Blue Panorama 4370. Roger. Boa noite, é o 1943, forma São Bravo, 2601. A 5000 pés, gol 943, chegada bom. É o 943, entendeu? 5000 com 1.300 na bola. 643 afirmativo, 5000, bom. 5000, bom. Trip 5344, agora sinal normal. Gente, trip, pouso autorizado a 10, 130 com 7. É, trip 5344. D5837, descend 2000 feet, Quenate 1016, clear left approach, report established. Roger, down 2000, Quenate 1016, clear LS formally 10, left up 5837. Charlie X-Ray, pouso autorizado 1140 Grosso, com 7 anjos. Charlie X-Ray. Any chance to fly Kimbra, WebJet 5837? Negative, 5837, maintain the arrival. Roger, fly Pelo. Any chance to fly Luna? No chance, maintain the both arrival. Roger, Pelo, 5837. Solo Salvador, trip 5344, ligando. Boa noite. noite, táxi via Alfa, reporte Ansa, táxi aí, Juliette, por gentileza. Gente, via Alfa, reportando a Ansa, Juliette, 5344. Good evening, go 1020, descend 6,000 feet, climate 1016, Mari arrival. Roger, understood, turn out to 6,000 feet, 1016, Mari arrival, go 1020. O Romeo Alex Reis, fala agora 28, qual o pátio? Back track, taxi via pista, reporte no set livre. Próximo da Juliette, 5344. Prossegue via Juliette, 01 é o portão. Gente, Juliette, 01 no portão, 5344. Boa noite, Golo 606, vai descer por 70, chegar a Mari e vai seguir o tráfego da companhia, 12 horas, 10 milhas, a aeronave está passando agora 150. Descendo para 70, a Mari, seguindo o 4370, request taxi. Zip 4370, clear taxi van, Maybron, India, taxiway India until holding point runway 10. When you're ready there, contact 118.95, top of the tower. Altimeter 1016, Blue Panorama 4370. The Blue Panorama 1370, clear to taxi via main apron, taxiway India to holding point runway 10, then tower 118.95, UNH 1016, thank you, bye bye. Zero, F-5837. 5837, complete approach, call tower, 18.95, have a nice landing. 118.95, boa noite, senhor, obrigadão. Boa. Torre 3226 com a Bravo, vai descer até o nível 070, a chegada é a Mari. 070 na Mari, 3226. Volume 643, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1016, reporte no localizador. Bota lá no localizador, 2000 com 1016, não dá na B. Zero de 102,000 feet, QNH 1016, clear left approach and report on localizer call. Right, 7,000 feet, 1016, and the report, left on LL, go 1020. Volume 06, signa aeronave da companhia 12 horas, desce para 2000 pés, ajuste no 06, vai reportar no localizador. 2000, 0092, reportarei no localizador, 06. 7, 3, 3, to land on 1010, wind 140 degrees, and 6 spot. Clear to land on 1010, I've just 5837. Só do ponto de espera, rei, só para informar a aeronave, 140 com meia dúzia. Vente, Web 537. Então, 3226, desceu para 2000 pés, ajuste no 096, aposte no localizador. 2000 no 096, chamarei no logo 3226. Boa noite, vão no 714, desça para o nível 050, chegada Mari. Aproximação, tá? Sim, 140 graus com meia dúzia, ponto 30. Valeu. Panorama 4370, line up in 08, runway 10. And up and wait, runway 10, Panorama 4370. Set, Web 5873. I'm on the ground 25, turn right, taxi, call ground control 121-9, welcome. 121-9, boa noite. Good evening, Webjet 5837. Webjet 5837. Taxi approved via Alpha Kilo Apron 3. When you there, can taxi look at the marshal. Alpha Kilo Apron 3, Webjet 5837. Look at the marshal, 5837. Boa noite, obrigado. Bom descanso. Obrigado, boas férias, 20 pontos. Eita. Como a gente copilou, tá sacanagem? Bom trabalho aí, pessoal. Obrigadão, hein? Nada. Bora 63, complete aproximação, torre 1895. Bora 63, estabilizado. 3, pode passar o listé. 4370, airborne at 37, canal control departure 119.8. 119.8, pull power on 4370, bye. Bye. Dave Blue Power, I'm a 4370, just airborne climbing clear at 330. Good evening, 4370, climbing machine 330, performing Puka departure, radar severance. Puka departure, climbing clear at 330, Blue Power, I'm a 4370. Romeu 06, inicia redução, tráfego P7 na sua direita, 2 horas, 8 milhas com 200 de ground. Está observando o tráfego e está reduzido, Romeu 06. Romeu 43, ponto autorizado da 10, 140 graus, 62. Romeu 43. Salvador, gol na 794, pequeno desvio à esquerda, ele dando uma formação. Copiado, gol no 794, após o desvio, pro o desgaste. Gente, após o desvio, estátua no 794. Manda estátua na 720, então. Copiado. Gol 805, vai descer ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, gol 805. Redução para 190 mais. Já reduzindo, já. Go 1020, complete approach, call tower 18.95. 18.95, thank you, have a nice night. Good evening, go 1020, establish our left, we have the runway to start, landing gear down and lock it. What is approaching the waiting runway vacate? Waiting, go 020. 643, solo 42, direito 121, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. Direito 119, obrigado, boa noite. No panorama 4370, fly direct to Aracaju, Alpha Charlie Juliet, and call now receive 12685 if unable to 545. Level for 4370, direct Alpha Charlie Juliet, contact 12685 or if unable 12545. Bye. Bye. Chris, boa noite, taxi via Alpha Juliet.